Amores modernos que vêm e que passam e enchem de graça o meu coração. Amores eternos que brincam com o tempo são pura magia, são rios de emoções. Amores eternos que brincam com o tempo, que quebram o selo e burlam a razão. Amores modernos, amores sinceros, amores que eu quero e que me querem e não. Amores de lenda, cabocla bonita, vestido de chita, cheiro de Maria. Na boca que manga, a língua de manga, me lambe, me beija e me deixa. Assim sem pulso, sem rosa, sem rumo nem rosa, jardim sem jasmim. Amores boêmios, encantam a noite, com versos açoite, com prosas na mão. Amores ardentes que gemem dementes, doença que cura me deixa, mas não. Amores de boto que varam a noite, que somem no dia que amanhece sem mim. Amores modernos, amores sinceros, amores que eu quero e que me querem não. Vai, Anderson. São bocas, odores, são beijos sem fim. Amores vadios, amores de fogo, de riso, de gozo, de bicho. Amores modernos, amores sinceros, amores que eu quero e que me querem não. Amores caboclos que passam aqui, que deixam pegadas na cor do açaí, da terra vermelha, na mata morena, murmuro um bolero e danço pra tica boca cheirosa, tão cheia de prosa, te quero pra mim. Amores senhores de todos os tipos, de deuses e mitos de todas as cores. Amores senhoras que embalam o tempo, que chamam o vento, que atrasam as horas. Amores tenores que cantam a Amazônia, porque não encantam o teu coração. Amores modernos, amores sinceros, amores que eu quero e que me querem não. Laia, la, la, la. Amores modernos, amores sinceros, amores que eu quero e que me querem. Obrigado.